esqueça a ingratidão. Rosita, ame de novo, não fique na solidão. Tem certas coisas na vida que a gente deixa pra lá, pois quem não sabe perder também não sabe ganhar. Prepare o seu coração, que um novo amor vai chegar. Rosita, ame de novo, que um novo amor vai chegar. Amor vem mais cedo, Rosita, ame de novo. Um novo amor vem mais cedo, Rosita, ame de novo. Um novo amor vem mais cedo. Rosita, ame de novo. Um novo amor vem mais cedo.